Romeo, mais Sierra Golf Capitão. Dessa via 2000 pés, ajuste no 0110, tá livre LS, informe estabilizado, Mike Sierra Golf. Dessa via, 1010 no ajuste, Mike Sierra Golf. 50, alterna Galeão, para o táxi. 259, Galeão 12650, táxi à direita, via Índia, ponto espera 10, 1286, altímetro 1010, boa viagem. 1086, boa, 6259. Solo Salvador, tá 3428, informação é Tango, 320 é o nível, Porto Seguro é a tentativa. Ativo, 3428, Porto Seguro 320, já temos aprovado, Tango em curso, confere, 1010 no altímetro. Só um instante para cópia, por gentileza. Guardando. Solo Salvador, boa noite, ao gol 1940, Guarulhos, nível 340. 40, Guarulhos, já temos aprovado 360, copiaria? Positivo. Sente, o número 2 para cópia, só um instante, por gentileza. Ok. Com 273 para o táxi, 1603 horas, Campinas. 1603 horas, Campinas. Táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto espera 10, 1286, altímetro 1010, 10, 10, boa viagem, 1273. Táxi em frente com 1010, ponto espera 1286, uma ótima noite com 273. Boa. Gol 567, decolou aos 30, 1935. 1-9-2-1-3-5, gol 1-5-6-7. Controle Salvador, gol 1-5-6-7. 1-5-6-7, contato radar na decolagem, saída arbor, transição fixa. 1-5-6-7. 1 no Chame Centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 351-3325, obrigado. Aqui. Minha 259, autorizado a decolar, 110 graus, 089. Autorizado a decolagem 6259. Boa noite, Gon 273, ponte espera da ONU 0 pronto. Gon 273, a linha mantém o Xadé. A linha mantém o 273. Guardando autorização aí do TAN 3428. Sim. Foi o TAN 3428, aguardando autorização. Positivo, então aprovado para Porto Seguro, nível de voo 320. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, próxima curva direita. Inicialmente, cumpre o perfil subido da Euleda, após Leda, direto Porto Seguro. Controle 10935, a torre 18612, acione o código 5466. Ok, autorizado Porto Seguro, nível 320, via Upperisk 50. Decolada 10, saída da El, transição Leda, 2000 ou 3 milhas, curva direita, conforme o perfil. O transponder é 5466, controle em 119.35, só confirmando, após Leda, voa direto Porto Seguro. Afirmo, após Leda, direto Porto, bate ao 3, chame em conta o pushback somente, tá? 3428. Reportará pushback acionamento, tá? O voo no 940.4. Pronto, 940. Aprovado Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu 21. Decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira mira, após curva direita. Perfil de subida é ar, voo, elefa, após elefa, direto à posição sagaz. Controle 1 no 9.35, torre 18, meia dúzia, transponder 5471. 360, Guarulhos aprovado, a rota do plano é Upper Zulu 21. Decolando a pista 10, mantém a reta 2000, terceira milha, depois direito em rota, a saída é Arbor, elefa, depois direto sagaz, controle 1930, torre 18.6 e o código transponder 5471, no gol 1840. 5471, correto, chama pronto para puxar essa lá. Congolo 273, decolou aos 36, 1935, confirma o código 5462. 5462, obrigado, boa noite. Boa! Web 5810, prossiga. Não, desculpa, meu amigo. Foi errado. Sim. Salvador, boa noite, Força Aérea 2560. Boa noite, prossiga 2560. A cruzando o 200, autorizado 160, da chegada Mari. Gente, desce via chegada Mari para 2000 pés, ajuste no 011-2560. Descida via chegada Mari para 2000 pés, ajuste no 011, obrigado. 1011, obrigado. Controle, boa noite, 273, contato radar na decolagem, saída da El, vigilância no perfil. Vigilância com 273, pode voar da El, da presente? Negativo, mantém o perfil de saída no 273. Salvador, para do solo para o sul, Guardião 02. Guardião, prossegue no litoral, chama do controle 1935. No litoral, controle 1935, Guardião 02. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Decolou de Salvador, está seguindo aqui pelo litoral para patrulhamento até Pituaçu. Intenção de Pituaçu seguir para o estado do Barradão. Ingresse via linha do litoral, Guardião 02. 02. 1273, o senhor vai até a 280, confirme. 1273, controle. Está sob vetor, direita por 260. 1273, limite, nível 160. Estou no perfil aqui da EL. Gente, direita por 260, limite nível 160. Arruma assim então, direita 260, limitado. Nível 160. Ok, direita 260, perfeito, 8, 10, 60. Oi, aliás, é o Mike Serra Golf. É na torre no lote decimal meia, Golf. É, exato, boa noite. Alô, cordial, boa noite do Papa Romeu, Mike Serra Golf. Oi, aliás. Mike Serra Golf, prossegue no zero? Negativo, após o externo, a intenção é cancelar e estou usando a 17. Afirmativo, então informa abandonando o final no zero para uso no 7. Golf. Está na escuta? Na escuta? 1251-3325. 125-1-13325. Gol 1567. O 273, já tomou a navegação agora, vou ir na proa de Leda, 273. Obrigado, continua restrito. Negativo, uma sessão livre até o 360. Obrigado, 6259, chame o centro. 1251, alterna 13325. 251-3325, Oxené 6259. Tempo 5415, chame o centro Recife. Frequência 1251, alternando 133-25. Centro Recife, em 1251, alternando 13325. Tempo 5415, uma boa noite. Boa noite, bom. Tato, 5-4. Estou fazendo check ali na parte 4. Boa. Tem um helicóptero. Tá com medo no ticket aqui. Tá 600 pés abaixo, confirma? Não entendi a mensagem do Max e a Golf. Está em tem livre pouso no 7, 110 graus, quando 0 no nosso. Confirma. Estou Guardião 02? Prossiga, Guardião 02. O Guardião pode liberar o litoral e seguir para o lado do Guardião? Autorizado. 02. Autorizado, AB 5810, fazer o LS, X-Ray, dá 1-0. Autorizado, ajuste no 011, informe estabilidade. 1-0, obrigado. Solo 273, cruza, vai cruzar o nível 200. Chame o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 13325. 1251, 3325. Chama Golf, Max Serra Golf, corrijo. Tem livre backtrack, reporte pista livre. Seu solo foi aos 45. Max Serra Golf, 1884. Desce via chegada Mari para 2000 pés, ajuste no 011. Mais Juliette Romeu pra você. Vai observar só os fios então, estacionando na bata, na sequência tá livre até a lateral da cabeceira. Estacionamento no 940, posição 12, remota 12. Autorizado, 3428, no táxi. Câmara para o táxi. É o 940, tá certo? Autorizado também. Obrigado. Livrou mais, cargou, boa noite. 8-1-0. Constante aproximação, chame a torre em 118.6, web 5810. 18.6, 5810, bora. Torre, web 7.5810, boa noite. 5810, autorizado pouso, pista 10, 110 graus, 10 mais. Livre pouso na 10, 5810. Web 5810, vai observar um helicóptero fazendo check ali ao lado da cabeceira 17, sem interferir. 5810, 17. papapá, mais um. Tô chegando. Tá o teste de motor ao lado da 2.7, né? Afirmativo, chame para o estacionamento. Vai chamar para o estacionamento, eu poderia confirmar o vento, senhor? 110 com 10. A baixa altura na parte gramada, né? A gente está com aproximações aí para 10, ok? Ok, é 200 pés, pode ser? Vamos fazer o seguinte, vai chamar a torre, então a gente coordena esse deslocamento aí, ok? Vou chamar a torre, então, para ver também. Positivo. Papá, Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, aguarde para mim, o chefe, tráfego da UMG, aí o 737 na final 10, após o tráfego ser autorizado. Ok, já tem que o tráfego, vai aguardar na linha de parada da 197. Após o aeronave na aproximação da 97, é isso? O senhor pode estar necessário ainda na pista? O senhor está autorizado a alinhar e manter então. E aguardar para levantar a volta. Negativo, é só um teste de cheque de motor. No painado a 5 pés ao lado da cabeceira da 97. Pode ir para a área então, só aguarde para a seção a 2 pés, 200 pés. Ok. Ok, mas Juliette Romeu, informe no término do cheque aí, tá autorizado. Reportará no término do cheque. Quatro horas confins só o teu lugar, por gentileza. 181, 181. 181, 7, copiado, táxi à esquerda, contornando o terminal, última direita via Índia, ponto espera 10, todos, 86, altímetro agora 1011, boa viagem. Esquerda, Índia, chama 1811, voo no 94. Só a operação. Quanto água? Obrigado. Curva à esquerda vai na proa 225. Limite a magnética no 30 de Simbra. Muito boa noite, Web. 58 no 0, virou 50. 58 no 0, boa noite. Taxi Alfa Juliette, pátio principal, portão 2. Alfa Juliette, pátio principal 02, obrigado. 560. 2386, boa noite. Sou Força Aérea 2560, estabilizado ILS X-Ray, tempo da chave travada. Saia 2560, autorizado pouso, pista no 0, 1-0 graus, 1-0 máximo. Desde pouso 2560. Está efetuando algum desvio? Afirmativo. Confirmo? Afirmo. Vicente, informe após o desvio, 5298. Está iniciando a descida 110 para o 170 para 110, ok, senhor? E desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 1. Para 3 mil com 1 milhão, graças. 0660, gol no 884. A gente continua via para 2000, ajuste no 011 e fala no localizador. 2000 milhões para parar. Está livrando um 170, está livre do desvio de ação, mas até a prova. 5218, está sob vetor, curva à direita, proa 100, limite nesta proa 25 milhas. 7, parou 100, limite na 08ª milha, o 5218. Sério 2560, vou observar o helicóptero fazendo check de equipamento ali ao lado da cabeceira 17, sem interferir. 607. Autoriza o Mike Zé Romeu ao lado da cabeceira 17500. Ainda não, aguarde. Mike Zé Romeu tentar fazer na curta final no zero. Ok, tem que o tráfego na curta final da novela, vai aguardar a... O meu papatão confirma a intenção de pouso na 10 ou na 17? Patão, controle. Prossiga, para o Romeu, Patatamba. A intenção de pouso, o senhor, na pista 10 ou na 17? A pista 17. Pista 17. Então, estou na escuta para modificação das regras. Mike Juliette Romeu, informe no termo do cheque. Botará ao termo do... Pode acender aqui nos pés. Zero que irá interferir menos no tráfego aí? Não, comandante, não existe não. Se o senhor não tiver condições de prosseguir visual para 17, vou vetorar o senhor para a final da 10. A esquerda, pátio militar, está livre. Confirmando, é pátio militar. Afirmativo, está livrando aqui a esquerda agora. Uau, vou parar com a visual, para o nosso toque. 40. Mantendo no 0, mais 4-0. Que isso, eu passo na descida, o meu padrão.